Se eu sair daqui amanhã, você ainda vai se lembrar de mim, porque eu devo estar viajando agora. Há tantos lugares que eu preciso conhecer, mas se eu ficasse aqui com você, garota, as coisas não seriam as mesmas. Porque agora estou livre como um pássaro, e esse pássaro nunca mudará, e esse pássaro nunca mudará. As sombras se alongam diante dos meus olhos, com a ajuda de alguns vagalumes. Eu me pergunto como eles têm o poder de brilhar. Eu consigo vê-los sob os pinheiros, mas não hesite, porque o seu amor não vai esperar. Oh, baby, eu amo seu jeito todos os dias. Oh, quero te dizer que amo seu jeito noite e dia. Eu amo seu jeito de ar todos os dias agora. Oh, oh, oh, quero te dizer que amo seu jeito noite e dia, noite e dia. Eu amo seu jeito. Oh, baby, eu amo seu jeito. Porque agora sou livre como um pássaro, livre como um pássaro agora. Oh, baby, eu amo seu jeito todos os dias. Te dizer que amo seu jeito noite e dia, noite e dia, noite e dia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, baby, eu amo seu jeito. Por ter o seu jeito, quero te dizer que amo seu jeito, livre como um pássaro agora. Oh, baby, eu amo seu jeito todos os dias. Oh, oh, oh, vou te dizer que amo seu jeito noite e dia.